Senhor, tem muitos barulhos nesse mundo, muitas pessoas, muitas ideias que querem sempre atrair o nosso coração, querem a nossa atenção, mas nós decidimos ouvir em primeiro lugar o Senhor. Fala conosco agora por meio da tua palavra, dá-nos entendimento de coisas espirituais e dá-nos também capacidade, força, desejo de te obedecer, Senhor. Oramos e pedimos, continua a trabalhar em nós, sabendo que o que o Senhor faz sempre é o melhor. Te adoramos, te bendizemos, pelo que o Senhor nos servirá nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, escute a primeira frase do que será falado nesta noite. Quando Deus não faz o que você quer, aconteceu o melhor. Porque nem sempre o que nós pedimos e imaginamos ser o melhor, de fato é. Quando Deus não faz o que você quer, aconteceu o melhor. Tem que ter fé para crer nisso. Tem que ter fé. E Deus, da parte dele, sempre faz o melhor para nós. Amém, irmãos? Eu quero essa noite falar de um assunto que os grupos de células todos vão falar esta semana. E eu quero antecipar aqui, porque nem todo mundo está reunido nos pequenos grupos, e eu queria muito que toda a igreja ouvisse essa mensagem, que é da parte do Senhor. Vamos abrir a palavra? Gênesis, no primeiro livro da sua Bíblia, no capítulo 45, versículo 20, 45, 20, no final, sei que algumas pessoas ainda vieram trazer pedidos de oração, os irmãos que vieram me falar, me procurem ainda para nós orar no final, todo mundo junto, uma criança aí que soubemos que está muito doente. Chegou a notícia há pouco aqui atrás, e aí me lembrem para orar no final. Lá no 45:20, diz assim, escute bem, tendo que essa primeira parte, que vamos abrir a Bíblia, Deus já vai falar contigo. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel diziam assim, José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas Benjamim, deu 300 moedas de prata e 5 vestes de festa. Vá um pouquinho adiante, no capítulo 47, bem pouquinho adiante, verso 6... A terra do Egito está perante ti, no melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado, que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou ao faraó. Versículo 11. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu posses na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como o faraó ordenara. Guarde o que Deus vai falar contigo hoje à noite. Vamos ao livro de João, capítulo 10. Vá ao Novo Testamento comigo. Eu quero com os irmãos mostrar nessa noite que Deus sempre dá o melhor. João capítulo 10, versículo 15. Ali diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, E eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Última ênfase, dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E o 3,16 de João, o verso mais conhecido da Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Sabe que está dentro do caráter de Deus o dar. Dar é algo que está dentro de Deus. Deus não consegue reter tudo para Ele. Por que Deus criou o ser humano? Porque Deus quer relacionamento, e no seu relacionamento, Ele sempre é o que dá, é o que abençoa. Vocês viram aqui, quando nós abrimos em Gênesis, dizia que Israel, o povo de Israel, estava numa miséria tremenda, passando fome. Tinha uma grande seca em Israel. José tinha sido vendido pelos irmãos e anos depois se tornou o principal homem lá no Egito. E os seus irmãos vieram comprar comida e eles não sabiam que o irmão então tinha se tornado um grande governador. E quando eles vieram comprar comida, o José se identifica para os irmãos: eu sou aquele a quem vocês venderam para o Egito. O José foi falar com o faraó. E o faraó disse: traz teus irmãos para cá. Traz teu pai ainda vive? Vive. Traz teu pai, tire ele daquela miséria que eles estão passando fome. Eles tinham de comprar comida, tirem eles. E o José deve ter perguntado ao faraó: pois bem, minha família virá. Mas em que lugar eu vou assentá-los? Onde eu vou colocar, em que parte da terra? Sabe o que o faraó disse? No melhor lugar que existe no Egito. Esse lugar aqui chamado Gósen era o lugar que mais chovia, porque quase todo o Egito é deserto. Era perto do rio Nilo, o lugar mais fértil, as terras melhores. Traz a tua família, eu vou dar o melhor lugar. Depois vocês viram que eles realmente vieram e receberam o melhor lugar. É, Deus quando dá, Deus sempre dá o melhor. Vocês podem ver ali no 47, o versículo 6 dizia assim: então José estabeleceu o seu pai e os seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito. E agora, pode sublinhar na sua Bíblia, no melhor da terra. Deus não seria Deus se Ele nos desse as coisas piores. Deus não seria totalmente perfeito, santo e justo se Ele nos desse migalhas. Teve uma vez uma mulher que disse para Jesus: Senhor, o Senhor pode dar as migalhas para mim? Afinal, a minha filha está lá horrivelmente endemoniada. Por favor, Senhor, um pouquinho da Tua bênção. Ah, o Senhor não é Deus de pouquinhos. Diz no Novo Testamento que o Senhor não dá o Espírito dEle por porções. Não é aquela pessoa que dá e tira, que dá um pouquinho para fazer o outro sempre dependente. Deus dá. E o que eu quero defender nessa noite, nessa palavra, é que Deus faz sempre mais, e Ele dá mais do que você pede. Lembra Efésios 3,20? Que Ele nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Infinitamente já é algo infindável. Depois do infinito, Deus ainda faz mais. Deus ainda dá mais. Dá para nós imaginarmos que aquelas poucas pessoas da família de Jacó, numa necessidade terrível, iam morar na melhor terra do Egito? Talvez você chegou aqui hoje à noite e disse, pastor, é isso aí que eu precisava. Eu estou atravessando um deserto e eu preciso que Deus me coloque num lugar de abundância e fartura. Seja algo interno, seja algo externo. Sabe por que que Deus fez tudo aquilo? Primeiro porque Deus amava aquele povinho de Israel lá. Era um povinho, era. Quando foram para o Egito, apenas 70 pessoas. Apenas 70. E Deus, no mundo inteiro, Deus cuidou de 70 em especial. Não porque eles eram melhores, não por coisa nenhuma, porque Deus escolheu aqueles. Para que eles, se aqueles pudessem ser ajudados, então era um sinal que todos poderiam ser. Lá foi aquelas pessoas, lá foram elas. Eu não consigo, talvez consiga um pouco, mas alguém em miséria quase absoluta, de um dia para o outro, sombra e água fresca. Claro, iam trabalhar lá, iam cuidar de gado, mas da terra arenosa e pedregosa lá de Israel, para as várzeas super irrigadas do Egito. O velho Jacó ia dizer assim, realmente o Senhor é bom. Mas tinha acontecido uma grande injustiça em família, lembram? 11 irmãos venderam um. E esse um vendido, estava lá, no posto máximo, onde Deus coloca os fiéis, nos melhores lugares. Então, se você está atravessando um momento difícil, ou perdeu algo, não desespera, porque Deus ainda vai te colocar nas posições de honra. Olha o que aconteceu aqui na Escritura. Deus dá o melhor. Quando Deus fez o mundo, Deus fez o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Foi dando condições para no sexto dia criar o ser humano. Quando Deus fez tudo perfeitinho, fez o homem, a mulher, tudo perfeito. Deus olhou satisfeito para a obra dele e a Bíblia diz, e viu Deus. Deus ficou olhando, ficou mirando aquilo tudo. Deus disse, esse negócio é muito lindo. Tudo é tão perfeito. Sabe, no Salmo 8 diz que o ser humano foi coroado por Deus de glória e de honra. Deus nos colocou na maior posição que existe em tudo criado. Você é o melhor. Você é homem, você é mulher. E Deus nos dá condições de gerarmos filhos, que de certa maneira participamos da criação. Nós não criamos árvores, nós não temos como gerá-las dentro de nós. Mas nós geramos algo melhor do que árvores. Nós não geramos rios, não geramos estrelas, não geramos sol, mas geramos algo melhor. Seres humanos. Não tem nada melhor em todo o universo do que você. Não tem. Ah, Deus não faria coisa ruim, coisa pior, coisa mediana. Não, Deus fez o melhor. Pessoal que aí estuda o corpo humano, o cérebro ainda é uma coisa que os cientistas vão ter que pesquisar muito e muito e muito. Eles estão ainda tateando no conhecimento do nosso cérebro. Todo o nosso sistema nervoso, tudo como funciona. Para você dizer uma palavra, tem que muita conexão ser feita aqui dentro. Para levantar uma mão, para mexer um pé, tem muita coisa que tem que se mexer tudo aqui dentro. Nós não sabemos e nem conhecemos tudo isso. Mas Deus fez o melhor. Deus dá o melhor. Deus é assim, Ele deu o Filho dEle, o melhor. O melhor de todos os filhos. Agora falando em geral, Deus deu. Só Deus tinha somente um filho. E esse um Ele deu. Percebam como Deus, entre aspas, funciona. Como Deus age. Ele não consegue reter, segurar para Ele mesmo. Quando Esther era uma moça judia do povo judeu, estava lá na Pérsia. O rei mandou fazer um concurso de Miss Universo da época, o rei Assuero. E aquela moça ganhou o concurso. Deus a colocou, era gente escrava, gente simples. E Deus a colocou como esposa do rei. E sabe o que, que diz na palavra? Que ela ganhou os melhores apartamentos, os melhores quartos que haviam na época. Está escrito na Bíblia. Ela ganhou os melhores aposentos. Uma moça, vamos ver lá do interior. Uma moça, filho de escravos. Deus a levanta a tal ponto e coloca no principal lugar do mundo na época. Esposa do rei. Deus faz o melhor pelos que permanecem fiéis a Ele. Deus faz o melhor. Tu acredita nisso? Quando não acontece o que você quer, aconteceu o melhor. Guarde isso bem no seu coração. Diz na palavra de Deus, lá em Isaías capítulo 1, que Deus nos dará o melhor dessa terra. O melhor. Às vezes a gente pensa que o ímpio, o pagão que não conhece a Deus e pode fazer viagens, pode comer as melhores coisas. Mas o melhor dessa terra, o melhor não é comer e não é beber, ainda que Deus dá isso para nós. O melhor dessa terra é viver bem, aqui dentro. Claro, não faltando nada fora, mas viver em paz. Como a gente diz, você poder sair na rua em paz, poder caminhar em paz, poder deitar em paz. Sabe qual o sentimento número um que mais faz as pessoas entrarem em depressão? É a culpa. Sentimento número dois, medo. Mas a culpa é o sentimento que mais aflige a humanidade toda. E você já pensou? Deus criou algo através do Filho dele, na obra na cruz do Calvário. É um mecanismo que te tira a culpa, o perdão dos teus pecados. Quanta gente toma remédio, porque vive com um problema de culpa. Remédios não vão poder tirar a culpa, não adianta, a Bíblia diz, é somente a confissão dos seus pecados ao Senhor. E é claro, a consequente abandono dos pecados. Não precisa remédios, nesse caso não. O Senhor vai fazer essa cura no teu interior. Diz lá no livro de Números, que o Senhor ia dar para os seus servos os melhores cereais. Deus tem o melhor para ti. Tu crê nisso de verdade? Tu acredita no que eu estou falando? Porque o nosso Deus não mudou em absolutamente nada. Pensa de onde Deus te tirou, que família você nasceu, como eles eram, pais, de repente até avós, até no lado econômico, onde Deus já te colocou melhor do que eles? Provavelmente, todos ou quase todos nós estamos melhores que os nossos pais. Espiritualmente, provavelmente todos estamos melhores que nossos pais também. Alguns nossos pais não criam, outros tinham umas crenças até contrárias à Bíblia. E Deus te fez a conhecer a verdade, conhecer Jesus o melhor. A fé perfeita. Deus te fez conhecer isso. Deus sempre vai dar o melhor. José foi fiel por causa da fidelidade dele. Até os irmãos dele que fizeram mal para ele receberam o melhor. Deus sempre vai fazer isto. Jesus, ele mesmo deu o melhor. Lá em João 10 que nós lemos, tem algo melhor? Tem algo maior, mais valioso do que a própria vida? Não. Se chegar um ladrão para você e ele aponta uma arma para ti e diz o carro ou a vida? Quem aqui comprou um carro novo há pouco tempo? Alguns eu sei que compraram, né? O carro ou a vida? Tu ia pensar duas vezes ou não? Claro que não. Está aqui o carro, leva esse negócio. Isso aí é sua lata e borracha. É ou não é, irmãos? Vocês não balançaram, né? Não duvidaram. O carro ou a vida? Leva o carro, claro. É assim, irmãos. É assim. Você sabe que a coisa mais valiosa que você tem é a sua vida. Sabe por que tu tem esse senso que o mais de mais valor tem a vida? Porque Deus botou esse sentimento no teu coração. Foi Deus que botou isso. E se nós distorcemos isso, nós estragamos tudo. Pois bem, você é filho de Deus? É filho de Deus? Os filhos de Deus têm que ser igual ao Pai. Você tem que ser igual a Deus. Diz na palavra para nós imitarmos a Deus. Se Deus faz o melhor, Deus dá o melhor, não nos resta alternativa a não ser imitá-lo. Não resta alternativa. Você faz o melhor? Você dá o melhor? Nós vamos falar isso essa semana agora aí, nas nossas reuniões de células. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 41, se alguém te obrigar a andar um quilômetro, ele fala lá em milha. Mas vamos adaptar para a nossa linguagem. Se alguém te obriga, tu tem que andar comigo um quilômetro. Não, não. Vamos andar dois, eu ando contigo. Se alguém te obriga a carregar um peso por tanta distância, eu vou mais adiante. Se alguém te pede teu casaco, ofereço também o blusão. Faz mais do que te pediram. Eu assisti semana aí um homem que chama caçador de talentos. Ele só fica viajando, olhando empresas, olhando em escolas, os melhores alunos. Ele fica caçando talentos para empresas. E aí entrevistaram, como é que é o ideal para promover uma pessoa dentro de uma empresa? O empregado chega lá e diz, ô patrão, eu quero aumento. Diz que jamais faz isso, viu? Parece que o patrão não gosta muito de ser apertado assim, né? Mas quando o funcionário, eles ficam de olho, quando o funcionário faz mais no dia a dia do que lhe é pedido, o próprio chefe um dia diz, quando tem que promover alguém, vem, você é o próximo da lista a ser promovido. Quando você faz mais. Mas se você só faz aquilo que te pedirem, bom, então tu é pago por isso, porque promoção é algo extra, né? Se você, teu horário de sair é às 5h18, às 5h15, tu já fez a tua malinha ali, já está apagando a luz do escritório. Você acha que vai ser promovido um dia? Cá entre nós, fala a verdade contigo mesmo. Teu chefe, o patrão, diz, dá para ficar um pouquinho mais? Infelizmente não dá, 5h18 eu estou saindo. Lei é lei, relógio é relógio. Mas quando você faz mais, você vai ser notado. No reino de Deus a mesma coisa, quando você faz mais, você vai ser notado. José podia se vingar dos seus irmãos, esse seria o padrão normal. Mas ele fez mais. Quando os irmãos foram comprar comida, ele diz, eu dou para vocês. Eu podia acabar com vocês agora, mas eu perdoo vocês. E mais, venham morar aqui. Ganharam as melhores terras. Por quê? Porque o José fazia mais. Quando foi injustiçado lá na prisão, quando ele libertou lá o copeiro, o homem disse, eu vou lá falar com o faraó e venha para te soltar, José, venha para te libertar. Se passaram 2 anos e aquele homem que foi liberto esqueceu do José. José nunca reclamou, Senhor, olha aí, ajudei esse homem, veja, ele esqueceu de mim. Não. Senhor, quem tem que me tirar daqui não é esse homem. É o Senhor, eu continuo fiel, é o Senhor que me tira daqui. Esse foi o melhor de José, a conduta melhor, a postura melhor. Se alguém te obriga a fazer algo, faça mais. Se alguém te pede, faça mais. Ah, você sabe que isso soa tão bem quando você faz mais. Quando Deus te pede algo, faça mais. Tem uma palavra lá no Antigo Testamento, que eles iam construir o tabernáculo, até então não tinha lugar de adoração. E era o tabernáculo uma tenda, que eles armavam e desarmavam, deserto afora, até chegar lá em Canaã. E quando foram construir o tabernáculo, Moisés disse para o povo que trouxessem doações. Que trouxessem então peles de animais. Que trouxessem joias, porque tinha coisas de ouro lá, e as joias teriam que ser derretidas para fazer aqueles objetos. E a palavra do Senhor diz que o povo trouxe tanto que sobrou. E mais do que sobrou. O Moisés teve que obrigar, baixou uma lei, é proibido trazer mais. Já viu isso em algum lugar? Eu nunca vi. Geralmente a gente tem que estar debaixo de motivação, alguém te motivando, motivando, motivando, traz mais, ali uma lei, baixou uma lei, é proibido trazer mais. Eles tinham saído do Egito há pouco tempo. Por que que esse povo se tornou tão generoso? Generoso em excesso, no bom sentido isso aqui. Sabe por que que eles se tornaram generosos? Porque eles tinham visto há pouco tempo atrás onde Deus botou eles. Na melhor terra do Egito. Não é só porque Deus tirou eles de lá com mão poderosa e fez milagres e milagres, isso também. Mas quem ganha o melhor? Eles viram como Deus, o Pai, funcionava, como o Pai agia. E eles disseram, nós queremos fazer igual ao nosso Pai Celeste. Vamos dar o melhor e as maiores quantidades. E eu me sinto bem à vontade para falar desse assunto hoje à noite, porque eu não estou falando de dinheiro. Nem vamos pedir nada, não tem um pedido de oferta no final, não tem. Porque a maior coisa que tu pode dar para Deus, a maior de todas, é a tua vida. A maior de todas é a tua vida, é isso que eu vou te pedir. Se alguém diz, ah pastor, vamos levantar uma oferta, eu disse, não. Um coração aberto, um coração generoso, um coração excessivamente aberto para entregar coisas. E a primeira e maior é a vida, é a sua obediência, é o seu louvor, é o seu testemunho lá fora. Essa é a coisa mais importante, maior que você pode dar para Deus, porque Deus deu um ser humano por nós, Deus deu o Filho dele. Deus espera na mesma moeda, ser humano por ser humano. Ele deu, espera receber. Assim Deus trabalha. Também quando Abel, diz no livro de Hebreus 11:4, que Abel ofereceu a mais excelente oferta e sacrifício do que Caim. Só excelente já é grande, né? Só o excelente já é especial. E sabe o que diz a Bíblia? Mais excelente. Ah, o Abel entregou algo para o Senhor que agradou o Senhor. Teve uma época em que os filhos de Israel aqui no Antigo Testamento, eles deram ofertas para Deus de animais aleijados, animais doentes, animais mancos que não serviam para outras coisas, animais pesteados que eles mesmos não comeriam. E eles entregaram isso de oferta. E aí um dos profetas perguntou, por acaso, se viesse um governador, vocês iam oferecer isso para ele? E todo mundo disse, não. Pois é, para as autoridades humanas nós até damos o melhor. E para o Senhor? Fazer as pessoas pensarem naquilo que estão entregando a Deus e a obra de Deus. Abel, muito bem, ele aprendeu com Deus, o mais excelente. Diz lá também na palavra que Abraão deu o dízimo das melhores coisas que ele ganhou. Abraão foi um homem que em algum momento da vida teve que fazer muitas guerras. matando os inimigos, ficava com a riqueza dos inimigos. O melhor das riquezas que ele conquistou, dos despojos, diz ali na palavra, ele deu para um sacerdote chamado Melquisedeque. Ele não sabia quem era Melquisedeque, ele só diz: Deus está nesse homem. E a Bíblia mesmo não tem clareza se era um homem ou se era o próprio Cristo, de alguma maneira. Entregou o melhor. Você sabe, se você, por exemplo, nas questões financeiras, por que que a Bíblia fala tanto de oferta, de finanças? Porque é um dos assuntos que mais pega no ser humano. Com os nossos recursos financeiros, nós compramos, nós vendemos, nós viajamos, nós fizemos um monte de coisa. E nós sempre pensamos que precisamos mais. Quando você entrega, sabe o que que você está fazendo? Algo de vencer todos os tipos de egoísmos que nós temos. Por isso que doar é educativo para o nosso relacionamento com Deus. Doar é uma coisa que até os não cristãos, têm empresários agora, que já estão fazendo doações, já é parte do programa da empresa, fazer doações. Para entidades sociais, ou criar programas de educação para crianças e adolescentes pobres. Eles descobriram. Deus já nos ensinou isso há muito tempo. Deus já tem nos ensinado e nós temos liberado essa bênção para outros também. Há muito tempo na nossa vida. Abraão já deu o dízimo, ninguém pediu para ele dar. Não tinha nem a lei ainda que mandava dar o dízimo no Antigo Testamento. Não tinha lei. Alguém às vezes já disse, o dízimo é uma coisa do tempo de antes da lei. Do tempo da lei. Não, é antes da lei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nunca ninguém mandou eu dar o dízimo. E sou dizimista há 30 anos. Minha esposa, alguém nos mandou dar o dízimo? Nós lemos na Bíblia. E obedecemos. Há 30 anos eu estou obedecendo e sufocando egoísmos. Já acabou de sufocar? Ainda não. Luto com esse negócio maligno que sempre quer espaço nos nossos corações. Quer no teu também? Acho que sim, né? A gente sempre pensa que precisa mais, mais, mais. Qual o limite? A Bíblia diz que essa avareza e a sepultura nunca se saciam. Sepulta hoje num lugar, amanhã tem que sepultar outro e outro e outro. E assim os cemitérios nunca estão saciados. Assim o ser humano, ele sempre quer mais, quer mais. Nós escolhemos não viver com tudo o que ganhamos. Você escolheu isso também? Por causa da palavra de Deus. Escolhemos viver abençoando a obra de Deus, dando para a obra de Deus o nosso melhor. Abraão fez isso, Abel fez isso. Jesus orientou-nos, caminha a segunda milha, vai mais do que estão te pedindo. Teve uma mulher no Antigo Testamento que ela esperou a hora exata para procurar Jesus. A Bíblia diz que essa mulher entrou numa festa, num jantar, bem pertinho dos dias que Jesus seria crucificado. Estava ali na janta e aquela mulher vem, não convidada, e derrama um frasco de perfume inteirinho. Era uma pedra, o frasco era uma pedra chamada alabastro. E ela quebra, não sei como, bateu e o perfume escorreu pelo Senhor. Alguns discípulos, especialmente Judas, disse: que desperdício! Perfume caríssimo. Quanto vale um perfume caríssimo hoje? Alguém tem ideia? 10 mil? 20 mil? O melhor que tiver no mundo. Eu acho que até tem mais de 10 mil, né? Tem, deve ter. 10 mil é troco, acho. O que vocês acharam? Não, tem coisa caríssima aí. Pois essa mulher trabalhou, trabalhou, trabalhou. E num só dia, derramou o salário de um ano. Dia não, num minuto. O serviço que ela economizou por um ano, Diz na Bíblia que o perfume custava 300 denários. 300 dias de serviço. Se um trabalhador ganha R$50 por dia, 300 vezes 50, quanto deu aí? 15 mil? Meu perfume de 10 mil estava barato, né? R$15 mil despejado em um minuto ou menos. Ah, sempre tem a turma que vai gritar, que desperdício. Claro, eles não tinham entendimento do que passava no coração daquela mulher. Aquela mulher tinha sido tremendamente abençoada pelo Senhor. É claro que quem ganhou algo grande do Senhor, vai dar algo grande. Às vezes nós não entendemos porque tem pessoas que fazem esforços quase sobre-humanos em favor da obra de Deus. Sabe por quê? Porque essas pessoas experimentaram grandes coisas da parte de Deus. E a gente às vezes não entende elas. Quanto mais tu experimentar de Deus, mais tu vai fazer por Ele. Quanto mais tu chegar ao acesso ao melhor de Deus, mais tu vai fazer pela obra de Deus, por pessoas, por criaturas de Deus. Ah, Deus dá o melhor. Nós vamos aprendendo e temos aprendido a dar o melhor. Melhor do teu tempo. Melhor do teu horário. Qual o horário, a hora do dia que tu funciona melhor? Tem gente que a cabeça está bem no ponto ideal de noite. Tem gente que é mais noturna, né? Tem gente que é de manhã cedo. Eu levanto de manhã, meu melhor horário é aquele. Então nós variamos. Uns têm esse melhor horário, outros são aquele, por questão biológica. Qual o teu melhor horário? Quem aqui funciona melhor logo que acorda? Me faz um sinalzinho. Quem funciona melhor ao meio-dia? Tu tá a milhão ao meio-dia. Pouco. De noite, quem é o pessoal mais noturno aí? Os jovens quase tudo estão noturnos. Eu também sou mais noturno. Eu sinto que meu corpo está bem aceso chegando à noite. Então esse é o melhor horário para cada um de vocês e eu entregarmos a Deus. Esse é o melhor horário. Tu tens feito isso por Deus? Teu tempo? Teu dinheiro? Ah, Deus não precisa de dinheiro. Isso eu já disse aqui dezenas de vezes. Mas nós damos para obedecer. Nós damos para a obra de Deus. Nós damos para vencer egoísmos nossos. Para nos tornar pessoas mais parecidas com Deus. Não dou para trocar nada com Deus. Seria muito miserável nós pensar que compramos alguma coisa de Deus. Isso é miserável que está sendo ensinado em muito lugar. Nós damos para nos educar a ter semelhança com o Senhor. Pois essa mulher, ela não derramou ali algumas gotas ou aquele perfume. Oh, Senhor Jesus, me dá licença, eu vou dar uns jatos de perfume em ti. A mulher rompeu o vidro. Aquele frasco. E na totalidade, não sobrou uma gota. Deu para o Senhor aquilo. E o pessoal começou a xingá-la. E Jesus diz, deixa essa mulher. O que ela fez, já é uma unção para quando eu for morto. Eles colocavam perfume nos mortos. Isso faltava uma semana para Jesus ser morto. Ela se antecipou a me ungir, como se eu já tivesse morto. Ela fez coisa boa. E o que ela fez será para sempre lembrado. Não seja lembrado nesse mundo por coisas mesquinhas, por coisas pequenas. Seja lembrado aos olhos de Deus e aos olhos dos irmãos mesmo. E aos olhos aí fora, por aqueles que fazem o melhor. Melhor na profissão, melhor dentro de casa, faça o seu melhor. Melhor faça na obra de Deus na igreja, faça o melhor. Porque se não fizemos o melhor, Eu acho que nós ficamos parecidos com a oferta de Caim, não de Abel, de Caim, que Deus rejeitou. Deus rejeitou. O Deus que dá o melhor é o Deus que espera o melhor. Eu já vi pessoas que trabalhavam em empresas que sempre queriam os direitos, os direitos, os direitos. Você já ouviu esse filme também? Mas nunca se ocupavam devidamente com os deveres. Direitos não são outros que nos dão, vamos dizer isso. Sabe, irmãos? Direitos nós adquirimos no trabalho com uma conduta acima da média. Os outros vão te enxergar, o patrão vai te enxergar. Sermos pessoas que vão além. Abel deu a mais excelente oferta. E que bom que eu posso estar falando disso sem pedir um centavo para vocês. Porque é um culto de ensinar. É um culto de estar ministrando uma palavra e não de apertar alguém, não. Mas eu gostaria muito que você fosse para casa. Deus, o Senhor me deu o melhor. E eu quero te dar o melhor. De tudo o que eu tenho. O melhor. Eu já fui, às vezes, em casa de pessoas. Fui hospedado. Para dormir e as pessoas nos deram a melhor cama da casa deles. O melhor colchão. O melhor quarto. Você não se sentiu honrado? Alguns de vocês já foram em casas assim também? Você vai lá e às vezes as pessoas fazem a melhor comida para ti. Outras vezes tem pessoas que até têm dificuldade financeira, mas porque nós vamos na casa delas, elas ficam tão felizes com aquele dia e fazem o melhor. Você quando recebe alguém também faz o melhor? Faça o melhor. Ah, pastor, mas o melhor muitas vezes custa caro. Custa sim, custa. Mas as pessoas têm mais valor do que o melhor que lhe fizemos. Elas têm mais valor. O melhor dentro daquele teu padrão que tu pode. Não estou ninguém dizendo que tem que te endividar, não é nada disso. É o melhor dentro do teu padrão. Você gosta de receber o melhor dos outros, né? Vai na casa dos outros. Churrasquinho de picanha. Oh, glória a Deus, né? Chegaram a sentir o cheirinho. Depois da picanha, um doce maravilhoso. Qual o doce que você gosta aí? Né? Eu gosto, acho que de todos, mas vamos lá. Não sou base. Pois nós gostamos de receber o melhor. E aí vem o dar o melhor quando recebemos pessoas. Você gosta de receber presentes de aniversário, presentes úteis. Se alguém for me dar um presente, eu vou dispensar um. Não me dê caneca. Nem para minha esposa, né? Parece que esse troço da cria lá em casa. A gente dá, e o armário está sempre cheio de caneca. Aquelas que se compra, tem dizeres, o melhor pastor do mundo, a melhor sogra do mundo. Você já viu aquelas canecas? Eu dispenso esse, tá, irmãos? Eu dispenso. Esse negócio, lá na nossa casa da cria, não sei como, mas é um mistério. Como dizem alguns irmãos, é um mistério. Pois, irmão, nós gostamos de receber o melhor. Deus meu, você gosta de presente? É bom receber presente. Quando é a sua vez de dar, dê. Gosta de receber um negócio bom, assim, de, sei lá, um sapato que custe 70, 80, 100. Pegar os mais normais, tá? E quando você vai dar, passa lá na lojinha aquela um ponto, né? Aí você já, pontinhos. E dá, ó, te trouxe um presente. Uma vez uma pessoa, isso é uma história real que eu vou contar agora. Sem citar nomes. Uma pessoa riquíssima. Mas quando eu falo riquíssima, vocês acho que não estão imaginando. Não é ninguém daqui, tá, gente? Nem de Canoas. Pronto. Riquíssima. E tinha um motorista seu. A pessoa tinha motorista. Claro, normal. E um dia foi com o motorista no Natal, no supermercado, e disse, era uma senhora mais velha, meu filho, hoje vou te dar um presente de Natal. Bah, aquele moço se sentiu, hoje vem um negócio legal aí, né? Riquíssima. Ela botou a mão no bolso, tirou assim fechadinha. Abre a mão, meu filho. E deu para ele, disse, tá, aí vem uma benção, né? R$2. Que tristeza, né, irmã? Tu só ficou triste por ele. Foi mais que R$1,99, estão me dizendo aqui na frente. R$2. Olha, é melhor não dar nada, né? Porque criou uma expectativa, meu filho. Hoje é teu dia. Hoje é o teu presente. Está R$2. Irmãos, isso foi uma prova de avareza, de gente sem Deus. Tu tem um motorista teu e fazer isso para ele. É melhor deixar passar em branco o Natal do que fazer uma coisa dessas. Isso que eu estou contando é real e foi testemunhado por uma pessoa conhecida minha. R$2. O nosso Deus que nos dá o melhor, nos ensina a dar o melhor. Eu volto a dizer, dentro do teu padrão. Nada que tu vai te endividar, nada disso, dentro do teu padrão. Se tu come todos os dias feijão e arroz e vai receber uma visita, aquele dia coloca lá uma carninha de galinha. Não é tão cara, né? Te esforça um pouquinho mais, bota um frango lá. Tá feito. Tu subiu de nível aquele dia, muito, né? Era só feijão e arroz, já tem carne. Subiu de nível para receber a visita. Esse era o teu melhor. E aí, Deus está falando contigo por essas palavras, irmãos? Age conforme Ele. Imite-o em tudo que Ele faz. É melhor ser parecido com Deus, vocês podem saber. É melhor. O outro lado é muito triste, é muito miserável. A Bíblia diz que o maligno, Satanás, vem somente para roubar. Roubar, matar e destruir. Não deixe o diabo roubar o que Deus está plantando. Não deixe ele destruir ideias bíblicas que estão sendo semeadas e construídas no teu coração. Não deixe. Tem tanta coisa para a gente fazer nesse mundo, irmãos. Por mais que você junta, você nunca vai juntar que chega. Isso eu já te antecipo. Na tua mentalidade, nunca vai juntar que chega. Não estou falando de esbanjar, de dar para qualquer um, não é nada disso. É ter envolvimento com Deus e Deus vai te dar a sabedoria para fazer todas as coisas. É isso que estou dizendo nessa noite. Quem está nos grupos vai, essa semana, voltar a esse assunto. Nós vamos ter o culto do dar, aqui no mês de junho. Estamos vendo certinho a data ainda, no mês de junho vamos ter o culto do dar. E mais uma vez, você não vai dar nada aqui no altar. Você vai dar para pessoas. Que Deus bota no teu coração. Dá o que você quiser, o que está no teu nível, no teu padrão, você vai dar. Nós fizemos esses cultos do dar para estimular o amor fraternal entre nós. E a doação sempre tem que ser uma expressão de generosidade, não uma expressão de avareza. Né? Não uma expressão de mesquinharia, mas uma expressão de um homem bom, de uma mulher boa. Deixa Deus continuar falando contigo. Deixa Ele continuar. Amém?